Nossa primeira aula tem como objetivo tratar o pensamento político, ok? As origens do pensamento político e da filosofia política. Beleza? E nossos dois marcos teóricos de referência são Platão e Aristóteles, certo? Só podemos fazer filosofia política a partir do momento que nós compreendemos exatamente alguns conceitos que são caros ao próprio conceito de política, né? Por exemplo, o próprio nome. Pois. A palavra política, senhores, ela surge na filosofia política, obviamente, na filosofia, e designa exatamente uma situação que os cidadãos da polis grega viviam. O que é exatamente a palavra política? Política vem de polis, né? Ou seja, política são todos os assuntos referentes à polis. Professor, o que é uma polis? Você que fez cursinho, você que fez cursinho há muito pouco tempo, sabe que Atenas, enfim, sabe que a Grécia é dividida em cidades-estados. Cada cidade era um estado independente. Não havia uma federação dos estados gregos, né? O que havia eram lugares que falavam grego, de cultura grego, onde cada cidade, ou seja, cada polis, né, tinha sua autonomia. Nós chamamos de cidade-estado, né? Era uma cidade, né, sei lá, enfim, Atenas era um pouco parecido com Bertioga, assim, tal, né? Muita estrada de terra, pouca população, né? E não tinha um governo central que a gerenciava, né? Quem gerenciava eram os cidadãos. Eram cidades, mas eram cidades que tinham autonomia. Por isso, cidades-estados. Ok? Professor, o que fazia, assim, o que faziam exatamente as políticas gregas, né? As políticas gregas, como termo política, serviam exatamente para discutir o quê? Para discutir aquilo que era caro à polis, aquilo que interessava aos cidadãos, né? Professor, quem era cidadão na Grécia? Você já sabe, homens maiores de idade e que nasceram na Grécia. Ah, e sim, desculpa, livres, né? Se você fosse escravo, não era cidadão. Se você fosse mulher, não era cidadão. Se fosse menor de idade, não era cidadão. Se você fosse estrangeiro e homem, até te consideravam, mas você não podia fazer política. Ok? Então, política é exatamente a discussão que os cidadãos trazem à polis. Em especial, a ágora. Né? Professor, o que é a ágora? Eu lembrarei você que a ágora é aquele centro, aquela praça que existe em Atenas, onde funcionava a democracia, ou como eles chamavam, a poliscracia, ou policia, o governo dos cidadãos. E eram os cidadãos gregos que traziam os temas relevantes para a cidade. Tudo aquilo que é relevante para a cidade ou para o Estado é um tema político. Ok? Professor, qual então era o tema político preferido dos nossos amigos gregos? Alguém sabe? Qual era o tema preferido dos gregos? Política? O tema preferido de um grego? O tema político número um da Grécia antiga. Quem sabe? Sim? Que era organização de festas. Organização de festas. Sabe que cada mês tem um deus, certo? Juno, Mercúrio, né? Marte, não. Se cada mês tem um deus, cada mês precisa ter uma festa específica para o deus, né? Então, aí a organização de festas era um assunto que interessava a todos, interessava? Você não mobilizava a cidade para fazer festas? Mobilizava. Então isso era um tema político, né? Vai ter coxinha, não vai ter coxinha? Paga aí a entrada para comer, é self-service, né? É a igreja que paga, é o Estado que paga, traz a mulher de casa, vai ter mulher à la carte, enfim. Tudo isso era pensado, né, quando se conjecturava como ia se constituir as festas gregas. O segundo maior tema de relevância grega era exatamente as Olimpíadas. Professor, por que as Olimpíadas? Porque eles gostavam de Olimpíada, né? O pessoal não tinha TV? E aí não tinha futebol toda quarta-feira e domingo e tal. Eles gostavam de ver pessoas peladas, enfim, né? E aí, enfim, se reuniam de quatro em quatro anos e faziam exatamente os Jogos Olímpicos. Então o que acontecia? O que faziam as cidades-estados gregas? Né? Selecionavam aqueles atletas que iriam representar a cidade. Ou seja, o esporte é um tema político. Assim como acontece hoje, não é verdade? Nós temos o Ronaldinho Gaúcho, onde a mídia, enfim, o Ronaldo não joga mais futebol, né? Isso merece destaque de todas as mídias ao mesmo tempo, no Brasil, no mundo, enfim. Querendo você ou não, o Ronaldinho é um tema político. Por que é um tema político? Porque interessa as polis, né? Contratação do Ronaldinho Gaúcho é um tema político. Já tinha pensado sobre isso ou não? A novela não agencia? O teatro agenciava o quê? Agenciava discussões na polis. Se ia fazer a peça, se não ia fazer a peça, quanto a polis ia dar dinheiro para o teatro, quanto não ia, se ia reformar o teatro, se não ia reformar o teatro. Assim como na Grécia, a novela hoje é um tema político. Como termina a novela? Quem é o coisa? Quem é o cretino? Quem não é? Quais são as discussões que tira disso? Enfim, temas políticos. Tem visto como que eram essas discussões? Eles discutiam internamente até chegar ao consenso? Ah, sim. Bom, depende muito da cidade-estado. Se você pegar Atenas, você terá um período de monarquia e você terá um período de poliscracia. Que é o que eu vou tratar no final da aula, como é que era feito exatamente essas discussões e por que ela é relevante para nós hoje, né? Se você pega Esparta era uma aristocracia, um governo dos melhores, né? Havia exatamente um conjunto de velhos, anciões, né? Que decidiam exatamente qual era a política, qual era a ação a ser adotada pelo Estado, ok? Mas basicamente as pessoas escolhiam, mesmo que algum representante, monarca, decidisse que tivesse a palavra última, né? As pessoas gostavam de palpitar sobre a coisa, né? Como Romário, por exemplo. Romário deve ou não deve ir à Copa? Ou, sei lá, mais do que Romário, Adriano, né? Adriano deve ou não deve pertencer à seleção brasileira? São essas tipos de questões. Ele joga muito bem futebol. Puxa, mas o que acontece? Ele não é um homem virtuoso. Ele sai em festas, ele bebe, e foi preso duas vezes na Itália com porte de cocaína, foi preso no Brasil com porte de álcool, enfim. Nosso amigo Adriano é uma pessoa que não é virtuosa. Para os gregos era muito importante ser virtuoso. Hoje nem tanto, né? Hoje os atletas não precisam ser tão virtuosos assim. Mas o grego tinha uma ideia de Kalos Kagatos, né? Kalos Kagatos. O belo. Kalos Kagatos significa mais do que um homem bonito, né? Ele também significa um homem moralmente virtuoso. Os gregos acreditavam que a beleza física e a beleza, enfim, moral, tinha muita relação, ok? O Kalos Kagatos era exatamente aquilo que designava um capital estético razoável, dotado de um capital moral, um capital virtuoso avançado, percebem? E isso pertencia exatamente a um tema político. Ou seja, aquele que vai nos representar deve, além de ser bom e belo, ele deve ser moralmente virtuoso. Responde essa pergunta, nessa questão? Né? Então, um representante grego carrega os valores da cidade, carrega os valores da pessoa. Por isso, mais importante do que vencer é saber exatamente quem os representava. É isso que a gente não herdou, né? Enfim. Duvido que alguém que tenha votado no Tiririca tenha, sim, se representado sua própria identidade no Tiririca, por exemplo. Né? Mas o que acontece com os gregos? Para o grego, quando se delegava alguma coisa, isso era extremamente importante, isso era fundamental. Beleza? Professor, enfim, e aí, né? Tipo, Carlos Cágatos, beleza... Mas o que a filosofia tem a dizer sobre isso? Né? A filosofia, em sua primeira parte, no comecinho, ela discutia o quê? A política. Né? E por um certo período ela deixou de discutir a política. Né? Quando é que ela discutia a política? Quando Sócrates era vivo. Quando é que ela deixou de discutir a política? Quando as pessoas não gostavam do que Sócrates dizia e mataram ele. Né? Aí eles tiveram que se esconder num jardim chamado Academos. Né? Nós dizemos então, senhores, que a pessoa que, enfim, exerce a sua cidadania é um cidadão, ou seja, é um político. Mas também existe na Grécia, no pensamento filosófico, aqueles que não aceitam o quê? Se inteirar dos assuntos políticos. Aqueles que não aceitam se inteirar do quê? Aqueles que não aceitam se inteirar das discussões que a polis tem. Ok? Vocês sabem quem é, qual o nome que os gregos davam para isso? Para aquele que não pertencia, aquele que realmente não queria exatamente se entreter com os assuntos políticos? Sabe? Existe um conceito grego que é o conceito de idiota. Professor, o que é o idiota? Idiota em grego significa olhado. Por que o ilhado? Olha lá. Bruno Querino, como vai? Oh, beleza, hein? O ilhado. Por sinal, depois me lembro de fazer uma proposta da TIC, tem um negocinho lá de aulas e tal. Pronto, no final da aula aqui. Voltando ao idiota. Só uma coisa. Proposta para mim, isso que vocês pensaram. É. A proposta é de emprego, não é nada de sacanagem. Sei que os gregos são viados, mas isso não se estende a quem estuda a Grécia, tudo bem? O Ilhado, especial Sócrates, né? Sócrates era um inteligente que, enfim, gostava de garotos. Mas enfim. Bom, o Ilhado. Por que ilha, senhores? Porque a ilha é exatamente aquilo que está cercado, o quê? Está isolado do continente, né? Ela está cercada de águas de todos os lados. Ela está isolada. O idiota, ou seja, o ilhado, é aquele que é isolado das discussões políticas. É aquele que é isolado das discussões da polis. É interessante? Mas sabe por que é interessante estudar política? Né? Porque, como bem definiu Aristóteles, e essa definição ele pega em Platão e sistematiza, né? A filosofia tem três grandes objetos, ok? A primeira é a ética, a segunda é o conhecimento, e a terceira é o juízo, ou estética. Acho que isso eu expliquei para vocês lá passado, ok? A ética, o que é? O estudo da ação. Conhecimento é o estudo da ciência, ou estudo da verdade. E o juiz é a estética, é o estudo do valor. Olha que beleza! O belo, o feio, o bom e o ruim são, fazem parte da estética, ok? Dentro do grupo de estudo da ação, nós temos então a política. Olha que beleza! Professor, por que a política está aqui dentro? Porque se a ética estuda a ação e a política é a melhor tomada de decisões na polis, logo, a política é o subcampo da ética. Eu sei que parece sempre dizer que a política é um subcampo da ética, mas é verdade, é um subcampo da ética. Okay? E qual a diferença básica entre as duas? Aristóteles vai dizer o seguinte: na ética nós estudamos o caminho para a felicidade. Na ética, como vocês verão no próximo semestre com o professor Clóvis e lá do Cílio, vocês verão exatamente que o estudo da ética é o estudo da felicidade. E como nós podemos pensar a nossa vida para atingirmos o quê? A única coisa que importa na filosofia, viver bem. Ok? Já a política, ele define como a arte da felicidade. Então nós temos tanto exatamente em Platão quanto em Aristóteles essas duas grandes definições. A política é chamada a arte da felicidade. E por que exatamente a arte da felicidade? Aristóteles, quando vai entender exatamente o que é a polis, o que é a política, o que é a cidade-estado, ele percebe que a cidade-estado é composta de homens. E ele define o homem como um animal político. Dotado de logos. Zoon politikon, né? Professor, o que significa exatamente isso? Aristóteles percebe desde cedo que o homem, ele não vive sozinho, que o homem não vive em sociedade, né? Professor, o homem não vive sozinho, o homem não vive fora da sociedade. E o que acontece? Então, exatamente, ele pensa o seguinte: bom, qual que é o melhor lugar para o homem? O melhor lugar para o homem é exatamente com outro homem. Não no sentido homossexual do termo, no sentido técnico. Ou seja, nós somos alguém quando nós estamos nos relacionando com o outro. Por que ligou com mulher, então? Porque direito de fascista, né? O que acontece? Para o nosso amigo Aristóteles, o homem vive como? O homem vive, enfim, ele só pode existir na medida em que um outro homem lhe dá aporte, lhe dá subsistência. Ou seja, quando o homem nasce, para Aristóteles, o homem já nasce dentro de uma família. O homem já nasce dentro de uma casa, que ele vai chamar de oikos. Que é a primeira parte do livro de Aristóteles. A primeira parte do livro de Aristóteles se chama assim, Euskosmonia. Ou seja, o que é a euskosmonia, né? A administração da casa. O que nós traduzimos hoje como economia. A primeira parte do livro de Aristóteles é a economia. Por que o oikos? Porque todo homem nasce dentro de uma casa. E dentro de uma casa já há vínculos políticos, já há vínculos de socialização. Já há hierarquia, já há negociação, né? Ou seja, para que você coma a papa, eu não bato em você, né? Entende isso? Então, ou seja, eu negocio violência física com comida, né? Ou seja, por que você não vai sair de casa? Se você sair de casa, você toma uma chinelada. Isso é um contexto mesmo, né? O que acontece? Eu troco paz, tranquilidade e conforto por um respeito à regra, certo? Eu faço toda hora trocas com os meus pais e com minha mãe, né? Sabe? Olha a economia. Os homens começam a praticar a política dentro de casa. O homem não só nasce socializado. O homem é um animal que não só nasce socializado. Ele já pratica o quê? As relações sociais, as relações políticas, né? Dentro da casa. Nós chamamos então das relações de poder. Olha que beleza. Professor, o que é poder? Você se lembra da definição de poder ou não? Sim? Professor, o que significa a palavra poder? Poder significa a capacidade de fazer alguma coisa. Poder significa a capacidade de fazer algo. Olha que beleza, senhores. A capacidade de fazer lá. Ou seja, quais são os poderes que uma criança pode ter dentro de casa? Aprender a andar, por exemplo, é um poder. Aprender a conversar é um poder. Afinal, a partir do momento que eu posso conversar, eu posso negociar. Eu adquiro a capacidade de falar. Quando eu adquiro a capacidade de falar, eu posso expressar melhor os meus desejos. Eu posso administrar melhor os meus desejos. Por isso nós dizemos que a capacidade de falar implica num poder. Ok? Quando tenho mais idade, eu posso sair de casa. O posso implica o quê? Poder. Posso e poder têm a mesma origem. Percebem? Porque o poder se adquire, para Aristóteles. Ok? Poder se adquire. Logo dentro da família, você adquire as primeiras instâncias de poder. Você negocia seu poder, você cede e você entrega coisas. Ok? São os primeiros passos de socialização. Professor, por que isso é importante? Como é que ele descobre que o homem é um animal social? Bom, há várias hipóteses para isso, né? Primeiro, o que acontece? O homem, se nós lembrarmos da física aristotélica, nós veremos que tudo no mundo tem o seu lugar natural. O seu lugar natural chamamos de cosmos. Mas o que é a palavra cosmos? Cosmos significa o grande ordenado. Cosmos é aquilo que liga todo o universo. Cosmos é a mecânica do mundo. O grande ordenado. Então, como percebem exatamente os filósofos, tudo no mundo tem o seu lugar. Okay? A árvore tem lá o seu lugar. Ela fica, sei lá, a bananeira fica no litoral, por exemplo. Okay? O coqueiro fica no litoral. Você não vai achar um coqueiro no Nepal, vai? Nem debaixo da água, percebe? O peixe, por exemplo. O peixe tem o seu lugar natural. O atum está lá no alto mar. Acho que deve ser em águas frias, mas... é uma merda, eu não lembro mais. Tá, o atum está lá em uma dessas águas, frias ou quentes. O atum nem não sai da praia para tomar uma cervejinha, por exemplo, né? No Guarujá. Não sai, ele tem essa capacidade. Por que ele tem essa capacidade? Porque ele sabe que o lugar dele não é fora da praia, não é fora da água, é dentro da água. Ok? Ele sabe, por exemplo, que o Sol não fica fazendo zigue-zague lá em cima. O Sol não vai para onde ele quer. Nem a Lua vai para onde ela quer. A Lua tem o seu lugar natural, assim como o Sol tem o seu lugar natural. Constatado que tudo no mundo tem o seu lugar natural, a primeira grande questão filosófica é: qual o lugar do homem? O cosmos. Olha que beleza. Qual o lugar do homem no cosmos? Ou seja, qual o lugar do homem no mundo? Qual o lugar do homem no universo? E essa é uma pergunta importante que ele precisa responder. Por quê? Porque exatamente, como nós dizemos, né, se a ética ou a fundação é o caminho para a felicidade, nós vamos viver bem exatamente quando nós descobrimos qual é o nosso lugar natural no mundo. O peixe vive bem dentro da água, ele vive mal fora da água. O coqueiro vive bem na praia, vive mal no cerrado, né? Morre, né, no Alasca, por exemplo. Percebe? Quanto mais perto um ser vivo está dentro do seu lugar natural, melhor ele é, mais bem posicionado que está. Né? Nós podemos dizer que mais bem, enfim, mais feliz, em termo mais genérico, ele se encontra. Está no estado perfeito do ser, ok? Quanto mais longe do seu lugar natural, mais triste ele é. Até que tão longe ele fica que ele morre. Percebe? Se você quiser viver dentro da água, vai ter um certo problema com isso. Okay? Quando eu digo então que o homem é um animal, eu estou até, enfim, dizendo, por exemplo, que ele não é um deus, nem um peixe. Né? Ele vive na terra. Quando eu digo que ele é político, eu estou dizendo que ele vive em sociedade. Certo? Eu sei que o homem vive em sociedade. Por que o homem tem que viver em sociedade? Porque o homem é incapaz de viver só. O homem é incapaz de viver isolado completamente. Já viu pessoas que vivem só? Já não. Não, né? Não vivem só. Ah, professor, mas eu tenho uma kitnet aqui perto da USP. Eu sozinho lá. Eu e uma. E um cubículo de 40 metros quadrados. É muita terra. 35 metros quadrados. Você cobriu seu cubículo? Bom, claro, você aparentemente está só. Mas o que acontece exatamente? Quando você precisa comer, você sai da caça? Não, né? Você sai na luz e tem uma fruta aí para comer? Não. Você desce do seu cubículo. Vai saber, né? Aí, aqui perto deve ter um mercado aqui perto, não tem? Tem isso. Tem um compre bem? Rodão. Hã? Rodão. Então você está sozinho no seu apartamento, porém, você desce o roldão, isso, roldão ou roldão? Roldão. Vai lá e pega uma lasanha congelada, perdigão. Bolonhesa. Sadia. Sadia? Uma sadia. Aí você pega sua lasanha congelada, sadia, e volta para o seu apartamento, sua kitnet, na verdade, descongela a lasanha dentro do micro-ondas. O que diz Aristóteles? É uma bobagem dizer que você está sozinho, exatamente. Você pode ver só. Você precisou da pessoa que fabricou a lasanha, você precisou do cara do supermercado que foi comprar a lasanha, todo cara do supermercado te vendeu a lasanha. Apesar de você aparentemente estar só, você não está só. Você dependeu de um monte de outras pessoas desde o cara que criou o boi para fazer a carne moída, passou lasanha, se é que você tinha uma lasanha vegetariana, né? Até exatamente a pessoa que te vendeu a lasanha. Percebe? Ou que está trabalhando com a companhia de energia para produzir a luz. Então o que significa? Todos os homens são interdependentes. Mais do que isso, o Aristóteles vem observa, e os filósofos vem observa, né? O conceito de solidão, ele mesmo, não existe. O conceito de solidão, ele não existe filosoficamente. Quer dizer, os filósofos, como os gregos, né, vão questionar também esse conceito de solidão. Afinal, o que significa exatamente estar sozinho? Alguém sabe? Alguém se sentiu sozinho antes? O sentimento sozinho, alguém já sentiu ou não? Já? Boa, né? Mas eu percebo, por exemplo, você pode se sentir sozinho alguma vez. Tá. Brigou com o namorado, por exemplo. Certo? Que dirão os filósofos? Assim, olha, você brigou com o namorado e está se sentindo só. Mas na verdade, o sentimento é uma ignorância da razão. Né? Você não está só. Por quê? Quando você lembra do outro, você habita o outro habita você. A solidão precisa o quê? Sempre de uma referência. Você sempre está só em relação a alguém. E se você está só em relação a alguém existe. Esse alguém habita a sua interioridade. Esse alguém habita o seu pensamento. Por isso mesmo pode haver solidão para Aristóteles. Né? Por quê? Porque estar sozinho significa não estou na presença de alguém que eu gosto, por exemplo. Mas existe alguém que você gosta. Esse alguém que você gosta habita você. Percebe? Você somente está só em relação a alguém. Mas se você está só em relação a alguém, você não pode estar sozinho. Entende isso? Você somente está com a falta de uma pessoa. Complicado, não? Idiota, né? Mas enfim. Por isso que eu explicar que você não está sozinho no mundo. Política. Poder. Capacidade. Logo nós descobrimos que o homem é um animal político, dotado de logos. Aí, por que primeiro político, professor? Porque o que acontece? Logos em grego, além de razão, ele significa palavra. Logos tem dois significados. O primeiro é linguagem, discurso. E o segundo é palavra. Logos é discurso e logos é palavra. Professor, por que as duas palavras falam o mesmo conceito? Porque Aristóteles e Platão vão te perguntar, amigo, você consegue pensar sem linguagem? Pensou sem linguagem alguma vez? Não. Martim, né? Vocês viram Martim, primeiro livro. Martim, filosofia da linguagem. Eu penso em palavras. De onde você aprendeu palavras? Você aprendeu palavras na socialização. Você nasceu com um chipzinho em português, né? Default, tal. O que acontece? Alguém teve que ensinar um idioma. Entende isso? Se alguém teve que ensinar um idioma, teve que haver antes uma socialização. Uma política. Qual o lugar natural do homem no mundo? Não vai saber exatamente bem onde é. Ele só sabe que é exatamente em sociedade. O que define o homem dos outros animais é a razão. Então, só por que a razão é importante para a política e para o homem? E veja bem, todos os animais no mundo, inclusive todos os seres vivos no mundo, eles têm exatamente um tipo de script, como dizem. Existe o quê? Uma linguagem programada para existir. O cachorro tem uma linguagem programada. Quando ele vê alguém, ele gosta levando o rabo, viu isso? Todo cachorro aponta o rabo quando vê alguém que ele gosta. Quando vê alguém desconhecido que é uma ameaça, ele morde. Né? E quando está na dúvida, ele late. Isso acontece com o dálmata, acontece com o pitbull, acontece com vários cachorros. Nós dizemos então que o cachorro nasceu com algumas coisas preparadas. O cachorro não come grama, às vezes. Só quando está falando de estômago. O cachorro come carne, come gato. Ação. Mas não come outras coisas, não come pedra, por exemplo. Nem pedra. Por que isso não acontece? Porque já está preparado quando ele nasceu. Já está programado. Assim como o pássaro. O pássaro fez curso de piloto? Não. O pássaro não foi treinado com isso. Ele simplesmente chegou a uma certa idade, a passarinha, a mãe dele, não sei lá, por algum motivo biológico, ia correr do ninho, ele bateu asas. Se não bateu asas, caiu e morreu. Aí ele conta a história. Mas enfim, se o passarinho foi jogado ali e bate as asas de voa, significa o quê? Que ele nasceu sabendo voar. Já tinha existido. Ele já foi programado pela natureza para ocupar o seu lugar natural do mundo, voando e caindo em cima da sua cabeça. Percebem? Nesse lugar natural do passarinho. Mas o homem, ele não nasce com esse chip. Entende? O homem não nasce pronto. E essa é a grande dificuldade do homem. O homem tem entre esse instinto básico, como o Freud vai dizer, qual é o instinto mais básico do homem, mais natural? Procurar o seio materno. Vem a grande pulsão psíquica, o seio da mãe. Cheirou o seio da mãe, via lá popona, chocolate, tá tudo certo. Mas depois de duas semanas, ele não tem mais instruções, percebe? Você não aprendeu nada mais do que procurar o seio materno e gostar de leite. Entende isso? Então o que acontece? Se eu jogar uma criança na rua, o que acontecerá com a criança? Morrerá, não é verdade? Assim como se jogar ela na floresta, ela morrerá. E mesmo que essa criança completa um ano e já consiga comer papinha, se você jogar ela na rua ou na floresta, quem é apanhá-la, ela vai morrer. Okay? Por que isso acontece? Porque diferente dos macacos que nos antecederam, ela não tem uma linguagem programada para viver. Se joga um macaquinho de um ano na floresta, ele se vira sozinho. Se vira mal, é verdade, mas se vira, percebe? Com o homem isso não acontece. Logo, como o homem não está preparado, não tem estímulo de ação e reação para enfrentar a natureza, para se conciliar e se adaptar à natureza, ele ficou dotado de logos, dotado de razão. Por isso que a razão é importante para Aristóteles. Como nós não temos instintos prontos, como nós não temos respostas prontas para a vida, como nós não temos respostas prontas para cada situação, o melhor que a natureza pode nos dar é uma instância psíquica, uma instância mental, que pode nos ajudar a buscar respostas, que pode nos ajudar a viver melhor, percebe? Mas só que essa instância não tem respostas prontas. Se tivesse, não estaria aqui estudando, certo? Já saberíamos como fazer e tal. Então as respostas e as perguntas que você precisa saber são ensinadas. Por isso a política. Entendeu isso ou não? Difícil? Sim? Não? Por isso exatamente o homem é dotado de logos. E assim ele sabe qual o seu lugar natural no mundo, no universo, quando o quê? Quando ele está em sociedade e pensa. Mas como nós percebemos antes, só isso não basta. Isso é que é igual a todos os homens. Mas como diz Aristóteles, todos os seres do mundo são diferentes. Por isso, cada homem, é claro, tem que viver em sociedade e tem que estar dotado de logos. Mas isso somente não basta. Se todo homem é diferente, cada homem tem então a sua finalidade. Se cada homem tem a sua finalidade, ele precisa descobrir o porquê. Qual é a sua finalidade? Professor, como é que o homem descobre qual é a sua finalidade? Essa é a pergunta que Aristóteles vai nos colocar, né? Na ética. Qual é a finalidade de cada um? De cada um. E a resposta para isso é o estado de eudaimonia. Como assim, professor? Voltamos à ética. Sem ética, a gente não teria política. O que é o estado de eudaimonia? O estado de eudaimonia é o estado de supremo bem. Se a função do cachorro latir, se a função da árvore, da goiabeira, da goiaba, se a função do sol é dar luz, enfim, né? Enfim, iluminar o universo, proporcionar calor, qual é exatamente a finalidade do homem? Quando é que o homem sabe que ele está vivendo bem? Quando é que o homem sabe que ele ocupa o seu lugar no cosmos? E a resposta de Aristóteles é simples. Simples, né? O supremo bem. Logo eu vou fazer aqui rapidinho uma diferenciação, né? Entre bem e supremo bem. Alguém sabe a diferença entre bem e supremo bem? Não. Sim. O que vocês entendem por um bem? O que é exatamente um bem? Vocês conseguem pensar num bem, por exemplo? Estudar para terminar um curso é um bem? Sim, não. Hã? Uma posse. Uma posse, exato. Bem é uma posse. Hã? Ok. A posse serve para quê? Serve para alguma coisa, isso. Bem uma posse. Tudo bem. mas é uma posse que a gente chama de servil. Como, por exemplo, estudar para o vestibular. Estudar para o vestibular é um bem? É, não é? Por que você estuda o vestibular? Para entrar na USP, por exemplo, foi isso? Mas a pergunta que me coloca é: é gostoso estudar para o vestibular? Não? É uma delícia? Puta, né? Que legal, aula de Bhaskara e tal. Matrizes, Fulvestrão, simulados, é gostoso? A cara de vocês é um pouco ambígua, né? Não sei se é, se não é. O que acontece? Tudo bem, ele é servil. Como, por exemplo, a vacina. A vacina é um bem, não é bem? É importante uma vacina? É gostoso uma vacina? Não. Percebem? Tem algumas coisas que vocês vão capturar. Isso nós chamamos de um bem. Um bem que serve para alguma coisa. Já o supremo bem, o que você entende do supremo bem, então? É aquilo que é inútil. É aquilo que serve para ele mesmo. Serve em si mesmo. Já vou explicar exatamente a importância disso. Quando você tem bem, você serve para alguma coisa. Como um bom funcionário. O que é um bom funcionário? É um funcionário que serve para alguma coisa, ok? Já o supremo bem é algo que é inútil, que é bom em si mesmo. Você consegue pensar em uma coisa que é boa em si mesmo? Uma situação que é boa em si mesmo? Comer chocolate. Comer chocolate em que sentido? Ah, às vezes você pode comer chocolate e ficar com fome. Que é um bem. Servir. Hã? Como? Ficar rico? É muito vago isso. Vamos pegar um exemplo, vai. Uma coisa que você precisa, não é? Hã? Uma coisa que você não precisa. Uma compra. É. Um curso. Tá. Você não precisa daquele par de sapato. Qual é o seu nome do sapato? Você é amigo, você tem qual é o seu nome mesmo? Pietro. Pietro, vamos falar. Você tem namorada, Pietro? Não? Mas vamos imaginar que você tem uma namorada, certo? Pietro, é o seguinte. Você está no sábado, eu gosto de futebol? Gosto, né? Aqui seus amigos de sábado te jogam, te chamam para jogar futebol à tarde, sabe? Sim. Tá. Aí aquela sua namorada que você tem recentemente. Recente isso, né? Duas semanas e tal. Te pede um grande favor, né? Aqueles olhos meigos que só ela tem. Aqueles olhos lascivos, sedutores, que sempre querem alguma coisa. E te pede o seguinte: pede para que você a leve para o shopping. A sua cara denuncia muita coisa, né? Leve para o shopping. Diego, não é isso? Pietro. Você gostou disso? Sua cara mostra certa tristeza, não é isso, Pietro? Mas, Pietro, há duas possibilidades de vida. Viver uma pelada com seus amigos ou outra pessoa, a sua namorada, certo? Qual das duas você vai escolher? Levar ela no shopping. Por que você vai levar ela no shopping? Porque pelada com os amigos pode pular outra vez. Se eu ir com ela, eu posso ficar um tempo muito grande. Certo. Interessante. Eu já servi para alguma coisa. Serve para alguma coisa levar ela no shopping, certo? Certo. Aí você, por exemplo, acompanha ela, e ela gosta de preocupa com um motivo estranho, as mulheres gostam de sapatos. Eu não sei porquê. Eu sei que assim como eu, a gente entra dentro das lojas, testa dois, três sapatos, e em 15 minutos você faz uma compra, né? É o máximo que eu levo para um sapato. Por exemplo, os sapatos são todos pretos, sem cadastro. Todos os sapatos são todos iguais, porque enfim, não tem muita criatividade. Okay? Mas só o que acontece com a sua namorada? Sua namorada, ela entra naquela loja, tipo uma Lacoste, por exemplo, né? Com TNG e tal. Ela vê aqueles sapatinhos, aquelas sandálias, aqueles, né? Salto alto. E ela começa um ritmo frenético, que a gente não sabe exatamente por quê, ela gosta de experimentar o salto com a bolsa. E ela fica repetindo isso várias vezes. E ela te disse isso antes. Eu vou pro shopping e não vou comprar nada. E será sincero, provavelmente ela não vai comprar nada. Mas ela entra no shopping, chama a vendedora, diz qual é o sapato, o vestido, taiezinho, coisa, e combina, não combina, combina, não combina, vai, troca, entra, tal, vai para uma outra loja, encontra uma amiga, as duas começam a se divertir trocando sapatos, se vendo. Quer ver essa cena? Você, às vezes? Já, né? É o sapatinho, a bolsinha, a camiseta, a sapata e tal, percebe? É aquela coisa, vai naquele êxtase, naquele frenesi e tal, elas começam a rir, ela ouve a vendedora se tranca naquele vestuário estranho, aí começa a sair muita risada, aí começa a pular sapato, pular sutiã, você fica olhando, a mente olhando para aquilo, certo? Ela fica lá se deleitando, sabendo que não vai comprar nada. Você está feliz naquele momento, Pietro? Não. Não, né? Você está olhando para aquilo, você está acompanhando. Aquilo faz algum sentido para você? Será que ela está feliz ali? Será que ela está bem ali? Está na dúvida, não sei, né? Provavelmente. Mas você acha que ela está gostando daquilo? Eu acho que está. Mesmo sabendo que ela não vai levar o sapato, você acha que ela está gostando com qual sapato, qual cara? Então, né? Será que ela acha que não vai levar o quê? É, exato. Mas às vezes há um certo prazer nisso, né? É. Eu acho, né? Pelo menos eu espero dizer, né? Porque é muito estranha essa situação. Mas você está lá trocando e tal. Aí depois de 2 horas, mais ou menos, sabe como é que é mulher, né? 2 horas é um tempo legal para ficar experimentando roupa e tudo mais. Descansei, vamos embora. Percebe? Você gostou disso? Não. Mas fez, certo? E por que você fez? Para agradar ela. Para agradar ela, muito bem. Você acha que ela ficou feliz em ir ao shopping sem comprar nada? Não. Não? Não. Sim. Vocês, mulheres, vocês já tiveram essa experiência? Fizeram o que vocês quiserem, se entrar na loja, se entrar sapato, mas saber o que não comprar e não comprar? Uma dor existencial, não? Professor. Você não sabe. Como? Uma dor existencial dos sapatos. Sei. Não é toda alegria. Mas traz alguma satisfação, esse tipo de coisa? E lá você entrar o sapato? Sim. Traz uma pontinha de alegria? Traz, né? O nosso amigo disse uma coisa interessante agora, né? Eu queria agradar ela. E por que o nosso amigo quer agradar ela? Porque as pessoas de marketing, muito sábias, você já está entendendo, Aristóteles, hein? Olha que beleza. As pessoas de marketing sabem que aqui tem um shopping, certo? E o que está posicionado estrategicamente perto de um shopping? Banco. Mais? A saída do shopping. Qualquer lugar que você vá, o que você encontra? Hein? Vamos pegar exatamente o shopping dourado, certo? Você entrou no shopping dourado. Saiu. Quais os primeiros estabelecimentos que aparecem? Na marginal. Não o banco, hein? Senhores. Hã? Não, senhor. Porque eu já não sei. Vocês querem me enganar? Vocês nunca perceberam que sempre perto do shopping tem um motel? Percebe? O que faz Pietro? Pietro, que já está namorando 2 semanas, leva essa mulher para um que até essa paciência dele no shopping, e aí ele sai, e já na marginal, ele vê lá o motel, certo? E aí você entra no motel, com a aquiescência da sua companheira, certo? E agora você está no motel. Okay? Aí você pede para ela tirar a roupa, certo? E ela tira a roupa, entendeu? Aristóteles, pura, sem sacanagem. Aí quando você vai lá fazer uma cópula peniana vaginal, você pega e fala para ela: olha, nós vamos transar aqui porque Deus mandou que eu quero espécie. Os islamitas estão crescendo muito e a gente precisa repovoar esse mundo como estamos. É isso? Você vai trepar com ela com um dever moral? Não? Sua intenção é aumentar o número de cristãos para combater os muçulmanos? O seca fora ali, ela não vai ser um bem? Uma coisa. Então, não, você não é cristão. Então, vamos dizer o seguinte: nós vamos dar uma trepada agora, você é muito gostosa, eu acredito que nossos genes juntos vão gerar uma espécie melhor de seres humanos, assim, né? Mais céu, é isso que aparece para você? Um mandamento moral pela espécie? Vamos trepar para proteger os filhos? É isso? Então, é muito legal. Então, por que você pensa nisso nesse momento? Estou procurando a experiência. É isso que você pensa? Não. Que professor você vai levar se ela não serve para nada? Prazer. Prazer, certo. E o que mais? Prazer, é isso? O que acontece? A trepada do nosso amigo Pietro, para Aristóteles, é o supremo bem. É o bem que vale em si mesmo. Por que Pietro fará sexo? Porque ele quer fazer sexo. O corpo dele se encontra em estado de perfeição absoluta quando ele trepa. Certo? Até o momento do shopping, era bem. Reagia para conseguir alguma coisa. A sua presença no shopping era servil. Meninas, eu estou falando com vocês. Sua namorada faz isso, é verdade. E por que ele está no shopping? Porque ele quer alguma coisa. E se quer alguma coisa, está relacionado a sair do shopping. Ou after shopping, sabe? Que é exatamente, né, aquilo, entende? Que aquilo vale para ele mesmo, vale para ele mesmo, sabe? O sexo não serve para mais nada senão o sexo. Tem isso? Por exemplo, não, supremo bem é tudo que serve em si mesmo. Nesse caso, a situação serve em si mesmo. Professor, posso generalizar? Toda trepada serve em si mesmo? Não. Se você está casado há 5 anos, às vezes você tem alguns compromissos matrimoniais, certo? E aí, você dá aquela brincada, muita dificuldade. Você sabe o que eu estou falando, né? Então, depois de um certo tempo de casado, tem homens aqui que colaboram, às vezes você precisa ter uma rotina, né? As quartas. Né? Se é aquela bimbada, que o outro pode dar, sabe como é que é, né? É, ela é tabela, porra. É, você sabe o que eu tô falando, né? Então, nesse caso, o sexo serve pra alguma coisa. Pra manter vínculos, pra manter relacionamento, pra manter uma estabilidade, pra evitar algum cardão, né? Entende? Você vai virar, pra evitar uma sufistinha, enfim, né? Ok? Aí o sexo é servil. Mas nesse caso, com o Pietro, o sexo vale dele mesmo. Para os dois? Bom, aí não sei, né? Vou perguntar para a mulher aqui. Por exemplo. Ah, se ela gostar, vai ser dos dois, né? Como? Como sabe como é que você vai gostar? Como assim, se ela gostar? Por quê? Cara, acho que você não prestou atenção. Pode ser o supremo bem, sim. Se ela faz aquilo pelo prazer, se trocar de vestido a todo momento, ele não tem uma finalidade em si, somente pelo prazer de se ver subsistindo, isso é uma questão inútil, isso pode ser um supremo bem. Pode ser que ela já tenha gozado antes dele, no shopping. Certo? Sim. Ela gostou lá, ficou aquele negócio, né? Recansou em algum momento. Freud explica isso, mas é Freud não tem os gostos. Perguntamos em Aristóteles. Se a mulher gostou de fazer aquilo e aquilo te fez feliz, aquilo é supremo bem. Com brincadeira de criança. Né? Brincadeira de criança tem alguma finalidade? Eu não. Jogar peão, por exemplo. Ou pular uma amarelinha, tem alguma finalidade? Não, né? Qual que é a finalidade última? Brincar. E brincar é uma coisa séria para a criança. Ela gosta de brincar. Né? O brincar tem explicação em si mesmo. O brincar é o daimônico quando se brinca. Percebe? Tem um começo, meio e fim. É um prazer no qual brincar e não serve para mais outra coisa senão brincar. Eu da ironia. Entende? Professor, por que isso é importante? Que porra disso tem a ver com a política? Eu já chego. Eu digo então que o homem, ele vive bem quando encontra o seu lugar. O seu lugar tanto no mundo, no cosmos, quanto o seu lugar na sociedade. Percebem? Repito, o homem encontra o seu lugar no mundo, né? E na sociedade, quando está em estado de eudaimonia, quando ele busca aquilo que serve por si mesmo, aquilo que basta em si mesmo, ok? Então o que acontece? Para Aristóteles, toda a ética se baseia, no final, no mundo, no mundo, as virtudes, as morais, os respeitos, as máximas universais, etc., se baseiam no quê? Se baseiam num estado que você consiga viver uma vida que sirva nela mesma. Onde sua vida tenha sentido nela mesma. Onde sua vida não seja servil. Né? Onde você não vive somente para pagar contas. Onde você não vive somente para bater metas. Onde você não vive somente para organizar eventos. Onde você não vive somente para ir à faculdade. Percebe? É claro que você terá isso. Isso são bens. Mas toda a sua vida está apontada no quê? No supremo bem. É aquilo que você gosta de fazer. No seu caso, se são relações públicas, Aristóteles, preço diga. E esse supremo bem até gostava que era atingir o seu estado absoluto. Absoluto não. Vamos lá. Mas aí pode ser atingido. Ele é somente uma guia, uma meta. Né? Não dá só alcançar o Supremo Bem. Totalmente. Você pode chegar perto do Supremo Bem, mas não alcançá-lo definitivamente. Certo? Porque, como diz Aristóteles, tudo no mundo muda. Se tudo no mundo muda, você pega alguma coisa, se a coisa mudou, você também mudou. Essa é a complicação. É mais complicado do que... É que se você começar a entrar nisso, a gente não acaba na política. Mas, basicamente, você não consegue alcançar definitivamente o Supremo Bem. Professor, como é que eu tenho um Supremo Bem para Aristóteles? Como eu faço algo que gosto? Aristóteles diz, professor, como é que eu sei que eu sou bom em relações públicas? Quando você faz relações públicas, porque gosta de relações públicas, entende? Não, você faz relações públicas por quê? Porque você gosta de eventos. Você faz relações públicas por quê? Porque você gosta de organizar festas. Você faz relações públicas por quê? Porque você gosta de trabalhar com assessoria de imprensa, percebe? Porque você gosta de trabalhar com imagem institucional. Se você faz isso porque você gosta de fazer, e não faz isso por causa do pagamento, não faz isso por causa do glamour, não faz isso por causa do poder, então, para Aristóteles, você trabalha em estado de eudaimonia. Mas, por exemplo, se eu uso, tudo bem, dinheiro é uma coisa que é uma moeda literalmente de troca e tal, mas a questão de gostar do glamour e gostar desses valores também não entra na questão do Supremo Bem, porque é uma tipo, é gostar e gostar daquilo. Você está trabalhando para ter os status que você gosta, para ter um benefício próprio. Mas só vamos definir duas coisas. Uma coisa é a vida feliz. A outra coisa é a vida de sucesso. O que é a vida feliz? A vida feliz é quando eu encontro em mim mesmo uma razão de existir, uma razão de viver, o meu lugar no mundo. O que é a vida de sucesso? A vida de sucesso é aquela que é aplaudida pelo outro. É aquela que é avaliada pelo outro. Como, por exemplo, concorrer à medicina não gostando de medicina. Por que as pessoas às vezes querem prestar medicina? Por causa do glamour da profissão, por causa do pagamento da profissão, por causa do estado social da profissão. Você pode fazer medicina somente por buscar glamour, renegando o quê? Seu desejo de fazer outra coisa, como por exemplo biologia, veterinária, por exemplo. Percebe? E o que acontece? Você aposta na profissão para achar um certo ganho, mas isso não te faz feliz. Como você, por exemplo, pode ser ator para buscar glamour e sucesso, isso não te fazer feliz. O maior exemplo é a Paula Rosa. A Paula Rosa é fantástica, é bonita, tem um monte de novela, ela pode escolher uma novela que ela quer, comercial, ganha milhões, enfim. Acaba tudo contra a revista, mas eu pergunto para você, né? A Ana Paula Rosa, ela tem sucesso? Tem ou não tem? Sim. Tem glamour? Tem. Ela não é feliz? É? Só, você acha mesmo que ela é feliz assim? Toda hora em rindo, reabilitação, ela tentou se matar duas vezes, não é isso? Ah, isso. Como é que eu tenho um certo interesse para a carreira artística? Eu comecei com o professor Clóvis aqui, na verdade, tinha um negócio de telecinema, né? Os primeiros trabalhos na época foram com telenovelas. E nosso equipamento. E tocaram fogo na telenovela, não é verdade? Exatamente. Pessoas como nós íamos lá com uma grande dificuldade, ficávamos analisando a Ana Paula Rosa, Hilda Furacão, Cláudia Raia. Tem que descrever a Cláudia Raia. Descrever a Cláudia Raia. Ah, você vai um artigo? Você vai um artigo com a Cláudia Raia? Sim, claro. Ah, eu li. Então, a gente vai lá, faz esse sacrifício, fica olhando as pernas da Cláudia Raia, comparando com as pernas, vê o impacto das pernas da Cláudia Raia no público masculino e tal, e vão lá e tocam fogo na faculdade. Certo? Por isso que eu sei da Ana Paula Rocha. Sou um pesquisador de campo, sério, de publicações na área. Não tem nada de original nessas folhas. Só não escolhi, sei lá, o Chacrinho, porque ela estava morto, né? Sabe disso? Sempre me coloquei, né? Você desconfia de mim, Então, eu tenho esse apreço especial para a Ana Paula Rocha, né? Eu acompanho a vida da artista porque às vezes isso interfere nas novelas, né? Ela chega bêbada na boate, quebra tudo, né? E às vezes depois vai fazer novela e tal, e tá uma carreira rara na tela. Lembro daquele. Tinha uma velha que tinha um namorado de Anikini. Todos italianos. Isso! É. E tinha, cantava o Rony Von. Eu fiz uma porcaria de um artigo sobre isso. Né? É. Que deu tanto artigo, na verdade. Belo trabalho, bela pesquisa, né? Ah, criticaram muito a atuação dela. Esperança. Terra Nova, moço. Adivinha, tá trabalhando aqui, Terra Nova. Nossa, gente, é uma pena que não exista mais no que tá rodando. Ele é muito cuidado. Nosso arquivo digital, né? Pra que ter o video show se nós temos que funcionar mesmo? Pra quem quer o vídeo, nós somos Camila. Ah, excelente, Camila. Tá no lugar certo. Tá no seu lugar certo, Camila. Então, o que acontece? Eu posso dizer pra você, exatamente, uma tenda de um suicídio, de drogas, enfim, de um monte de coisa, provavelmente já tá polarosa, não esteja no seu lugar natural, certo? Não esteja fazendo aquilo que ela gosta de fazer. Tem artistas que gostam disso, artistas que entram, né? E vão progredindo na carreira, e vão evoluindo, né? Um jogador de futebol também que entra, tem destaque, gosta do que fazem, né? Tem outros, né? Que vão empurrando e tal. Tá um belo par de pernas. Como dizer que no caso dela é a vida profissional que é o problema? Porque a vida profissional é o problema? Não, é porque justamente é. Agora, parar os toques. É, mas não pode ser um. Algum outro interferência externa, né? Ah, aí continuamos em Freud, nós chegaremos aí. Mas para Aristóteles, se Aristóteles, Aristóteles diria para você o seguinte: se ela estivesse fazendo o que ela gosta, muitos problemas que ela sente ela não teria. Fazer o que gosta sempre em relação ao trabalho. Algo que faz bem em si mesmo, aquilo que você gosta de fazer, tudo aquilo que você. Aquilo que você faz sem pensar nas consequências. É claro que você ganhará um salário, é claro que você pode ser uma atriz famosa, né? E ser uma irônica. Quando o que você faz, você não faz pelo glamour, você não faz pelo dinheiro, simplesmente faz o que você gosta de fazer. Sério. É onde o dinheiro para Aristóteles é a consequência. Ou o glamour é a consequência. Certo? Professor, por que isso é importante? Porque a política, como diz Aristóteles, é a arte da felicidade. Eu não disse na primeira parte da aula que nós vivemos em condependência? Eu não disse na primeira parte da aula que nós vivemos juntos em sociedade? Ok? O que acontece? Para que você viva feliz, para que você ache a profissão que você goste, para você fazer o que você gosta, você precisa do quê? Você precisa de uma cidade que propicie, que tenha oportunidades de fazer aquilo para o qual você existe. Aquilo que você gosta de fazer por si mesmo, percebe? Essa é a grande núcleo da política de Aristóteles. Por isso que define logo no começo. A política é a arte da felicidade. O que consiste a política como arte da felicidade? Todo sistema político deve ter como objeto, né, possibilitar que seus cidadãos consigam usufruir o máximo dele para alcançar a eudaimonia, para alcançar a felicidade, para viver bem. Entende isso? Todo o sistema político visa, então, constituir uma sociedade, construir um sistema político onde as pessoas consigam viver, onde as pessoas consigam fazer escolhas, né, e assim consigam viver, enfim, fazendo o que gostam de fazer. Por exemplo, tem pessoas que gostam de fazer música, não tem? Tem pessoas que gostam de tocar violino. Conheço pessoas que ficariam muito felizes sendo violinista. Pergunto para você, ser violinista requer estudo? Ser violinista requer dedicação? Requer investimento? Sim. Pergunta, se a pessoa descobre aos 12 anos que quer ser violinista e está estudando numa escola pública, por exemplo, ela tem capacidade de desenvolver seu lado artístico? Ela tem possibilidade de conseguir um instrumento do governo? Quais são as reais chances dessa pessoa, por exemplo? Quais são as reais chances de uma pessoa que gosta de música, se caso consiga, sei lá, entrar na USP e fazer música, sobreviver de música? Enfim, né? Você faz com gente aqui na época do lado, né? Adora, os ótimos violinistas, mas tudo pobre, né? Estão fazendo pagode no bar para ver se consegue dinheiro, não é isso? A clássica, na verdade, dá para fazer dinheiro. Mas assim, será que a música clássica comporta todos os músicos que querem ser músicos? Existem muitas filarmônicas em São Paulo? Sinfônicas? A pessoa precisa sair de São Paulo. Mas é, precisa sair da sua carreira. de sair de São Paulo para estudar música. Ou seja, que essa polis, ela não propicia o quê? Que eu desenvolva meus dotes artísticos, meus dotes de música, meus dotes como violinista. Estão percebendo isso em Aristóteles? Então a pessoa percebe que ela quer ser música, ela sente uma certa paixão pelo violino, percebe? Além de estar pensando nas consequências de quanto ela vai ganhar, porém, ela não pode desenvolver aquilo que ela gosta, porque o Estado não permite que ela desenvolva aquilo que ela quer. O Estado é limitado. A estrutura do Estado beneficia algumas profissões e esquece outras profissões. Releva outras coisas. Entende? Então, essa pessoa que gosta de ser música, provavelmente vai prestar publicidade, né? Vai prestar, sei lá, letras, enfim. Algum curso ela tem emprego onde se aproxime mais do que ela gosta de fazer. Mas esse se aproximar mais do que ela gosta de fazer, lembra do Aristóteles ali do Cosmos, né? Eu estou um pouco mais distante do que eu quero. Se eu estou um pouco mais distante do que eu quero, eu estou um pouco menos feliz. E a possibilidade de chegar da harmonia é muito mais limitada. Certo? Então eu viro um problema social, eu viro um problema no cosmos. Professor, qual é exatamente o problema político nisso? Por que o Estado tem que garantir isso para o pensamento político, filosófico? Simples. Terceiro, se tudo é um lugar no cosmos para Aristóteles, se todos nós temos o nosso lugar natural na sociedade, o que aconteceria? Vamos pensar que o cosmos é um relógio, certo? Sim? O que acontece se uma válvula, se uma pendência do relógio está meio torto? Um pouco fora de lugar, um pouco mais para a direita. O que acontece com o relógio? Hã? Atrás, funciona bem ou funciona mal? Funciona mal. Entende isso? O relógio funciona mal. E o que diz Aristóteles? A partir do momento que o Estado ele não cuida da felicidade dos seus cidadãos, o Estado vai funcionar mal. Porque essa pecinha dá problemas para toda a engrenagem. Quer ver um exemplo? Simples. Já viu um professor que não gosta de dar aula? Já? Já viram? A aula que o professor gosta de dar aula é boa? A aula do professor, pensa um professor que não gosta de dar aula. Você teve, nossa. Olha, Marcos, o que você aprendeu com esse professor? Você aprendeu com o professor que você não gosta da aula? Não gosta da aula? Pô, foi agradável? Foi motivador? Não. Certo. Você acha que esse professor frustrado, quando ele chega em casa, você acha que o de casa é bom? Você acha que uma pessoa que não trabalha o que ela gosta, que é frustrada com o próprio trabalho, ou já passa a maior parte do tempo, ela volta em casa e consegue ser feliz, consegue pagar isso? Não. O que ela transmite para casa? Toda a frustração, não é isso? Então, só o professor está fora de lugar, o que acontece? Ele faz o aluno sofrer? Prejudica a formação do aluno? Prejudica a própria formação, a própria pesquisa? Prejudica. Prejudica os familiares? Prejudica. Percebe, uma igreja, uma engrenagem só no relógio, uma só, conseguiu o quê? Comprometer tudo aquilo que estava à sua volta. Entende por que é política? Porque a política é interessante para Aristóteles? Porque ela é importante? Ou seja, a partir do momento que o Estado não consegue oferecer para ele condições mínimas de viver e condições para que esse algo realize, ele está condenado à destruição, ele está condenado ao fracasso, ele está condenado à tristeza. Isso. E aí daí surge as doenças emocionais de violência. Há um primeiro germe disso em Aristóteles. Depois, com a escola de Frankfurt, com os psicanalistas, esse assunto volta. De Aristóteles e Platão até Freud, aí pelo menos dois séculos mínimo de esquecimento disso. E os dois vão ser muito claros como dizem. Né? Dois milênios. Hã? Dois milênios? Ah, desculpa, 2 milênios, é verdade. Obrigado. 2 milênios de distância. Mas os dois vão ser exatamente isso. Boa parte do bem-estar social é uma vida que não consegue ser pautada, é uma vida que não consegue conciliar princípio de prazer, prazer, com princípio de realidade. Ou seja, eu não consigo fazer o que eu quero no mundo como ele existe. Aristóteles achava que só os cidadãos conseguiam atingir. Não todos os cidadãos. Os cidadãos que criticavam o estudo da ética, o estudo da profissão, né? E que percebiam que a melhor maneira deles viverem era fazendo aquilo que eles gostavam. Certo? Você pode ter um sistema político muito bom, mas você pode ter um sujeito que se renega a fazer aquilo que ele gosta. Se renega a fazer aquilo para qual ele foi feito. Junto com a própria natureza, junto com o próprio destino. Ou seja, é uma utopia do Estado proporcionar a oportunidade de organizar. Sim, tem um texto na Xerxes que fala da administração utópica do Aristóteles. Né? É claro que ela serve como uma referência hoje. O Estado consolidar o bem-estar social. Até nós precisamos colocar felicidade. O Estado consolidar a felicidade dos cidadãos. Né? Mas entre o que está escrito e o que acontece, mesmo porque, no máximo, por mais que o Estado consiga solucionar todos os problemas, ou seja, ele possa dar vazão a tudo que as pessoas querem, a independente da pessoa, através da ética, aceitar o seu caminho, aceitar o seu destino, né? Aceitar fazer aquilo que o autor foi feito. É muito triste você aceitar o que é isso, querer fazer isso e não poder fazer. Entendeu? Enfim. Até aí, tudo bem, senhores? Passamos a ideia de política na filosofia do pensamento clássico, não? Sim? Bom, explicado isso, vamos soltar uma tabelinha aqui. Dividir. Deixa eu conseguir dividir isso aqui. Olha que perigo. Existe, claro, três grandes formas de governo para Aristóteles, ou seja, três formas de governo que podem propiciar o quê? A felicidade, o melhor funcionamento do Estado. Professor, quais são as três grandes formas de governo? As boas formas. A primeira grande forma de Estado é a monarquia. Professor, o que é monarquia? Monarquia é o governo de um só. Mas mais do que ser um governo de um só, a monarquia é todo Estado onde há uma sucessão monárquica legítima, onde há direitos monárquicos legítimos, onde há direitos de a pessoa ser monarca e há limites para que o monarca haja, ou seja, há limites para a sua própria ação, há critérios de escolhas legítimos e há limites de escolhas para a sua própria ação, ok? Isso nós chamamos de monarquia. Por que a monarquia é bom para Aristóteles? Porque a monarquia dá uma estrutura para o Estado. A monarquia, o monarca funciona como o pai. A casa não tem um pai que sempre manda tudo? Então pense no Estado como uma casa, eikos, eikosnomia. Qual a última palavra na casa grega? Na praça antiga. Qual a palavra do pai, não é isso? Detentor do quê? Da autoridade. Na monarquia temos o pai. Do pai que é detentor do quê? Da autoridade. Professor, a monarquia pode ser ruim? Pode. A monarquia é ruim quando havia um negócio chamado tirania. Professor, o que é tirania? A tirania é o governo de um só, sobre um governo ilegítimo, o que não respeita os limites. Professor, como assim? A tirania vai ser aquele cara que vai suceder o rei, mas ele não tem legitimidade, ou seja, alguém faz uma guerra, depõe o rei e se autoproclama o rei. Ele não é herdeiro do rei, não foi escolhido por ninguém, ok? Simplesmente usurpa o trono. Essa pessoa é uma tirana. Mas eu também posso ter um rei que não respeita o que? As regras sociais. Que não respeita as leis e os costumes. Isso também faz do rei um tirano. Tirania. Ele desrespeita as leis legítimas que colocaram lá. Percebe? Qual a segunda forma de Estado para Aristóteles? A aristocracia. Professor, o que é a aristocracia? Aristocracia em grego significa o governo dos melhores. Aristocracia. Quem governa? Governa um negócio chamado elite. O que significa elite em grego? Elite são os escolhidos. Os escolhidos se chamam elite, ou seja, é aquelas pessoas em que os cidadãos, né, proclamaram que eles são os escolhidos para governar a polis. Ou seja, há mais de um governando a polis, eles são eleitos, elite, eleitos, ou seja, os escolhidos. Ok? aristocracia. A vantagem para o monarca cometer uma bobagem é muito rápida, certo? Mas para o aristocracia, a aristocracia, o que acontece? Como mais pessoas mediando, né, eles são também os melhores, há menos probabilidade de errar. Ok? Qual a parte ruim da aristocracia? É que a aristocracia é mais propensa a se formar uma oligarquia. Professor, o que é oligarquia? Oligarquia é o governo de um grupo. É o governo ilegítimo de um grupo. Pode ser, por exemplo, um setor da sociedade, um setor rural, ou um setor guerreiro. E no mundo ocidental são os governos baseados em partidos. Ou seja, eles não são melhores que estão lá. Eles estão lá porque fazem parte do partido. A ideia de partido, ela vem um pouco da oligarquia. Entende? Para Aristóteles, nosso regime não é democrático. Nosso regime é aristocrático. Por que basicamente aristocrático? Porque nós não votamos, nós elegemos, nós escolhemos. Escolher pressupõe que você vai escolher a melhor pessoa para te representar. Se eu vou escolher alguém para me representar, ou seja, eu estou escolhendo, em tese, o mais virtuoso a me representar. Logo, é uma aristocracia. Mas que tenha um povo que é a oligarquia. Por quê? Porque a divisão do poder do governo, ela se dá em quê? Em cotas de partidos, percebe? Quando eu faço o governo por cotas de partidos, essas pessoas que estão ocupando exatamente as instâncias de governo, elas não são as melhores. Elas simplesmente são do partido. Entende isso? Então, a monarquia é melhor, porque é muito difícil ter um tirano que usurpe o trono, percebe? Uma aristocracia é um pouco mais fácil você montar grupos onde você governa através de grupos eleitos, né, que não são necessariamente os melhores, que não visam o interesse de toda a polis, mas somente de um grupo. Okay? E para o nosso amigo Aristóteles, a última categoria é a polícia, ou um chão de politéia. O termo certo é polícia. O que é a polícia? É o governo dos cidadãos. O governo das pessoas que estão na polis. É o governo daqueles que exercem o direito de cidadania. O professor, ele é bom? É. Para Aristóteles tem uma grande vantagem, né? Todas as pessoas agora não são mediadas. As pessoas da polícia, na politéia, né, elas não têm mais um representante político. Né? Elas simplesmente se autogerenciam. Elas propõem as pautas do dia e elas votam naquilo que elas querem. Percebe? Não há um intermediário entre ela e o sistema político, como há na aristocracia. Ou seja, eu, enquanto cidadão, posso a qualquer momento propor uma lei. Eu, enquanto cidadão, posso a qualquer momento ir na Ágora ou em um lugar de votação e votar a favor ou contra uma lei. Percebem? Isso chama-se de polícia ou politéia. Diga. Tem alguma relação com a palavra polícia? Um pouco, né? Um pouco. Mas não muita, assim. Tem a polícia. A polícia vem do latim. A nossa polícia vem do latim. Que é exatamente, que tem a ver com polis. É por isso que eles não gostam de usar a palavra polícia, porque às vezes podem confundir com polícia. Nosso polícia vem do latim, que significa outra coisa. Meio que sentinela, vigiante. Não tem relação exatamente com polis grego. Ok? Polícia e politéia, governo dos cidadãos. E qual é a forma deturpada então de governo? A forma deturpada de governo nós chamamos de democracia. Professor, o que é democracia? Democracia é o governo dos demagógicos. O governo dos demagogos. Professor, o que é um demagogo? Um demagogo é uma pessoa que tem vivo poder retórico e consegue convencer as pessoas a satisfazer os seus próprios interesses. O que faz um demagogo? Ele transforma o seu interesse particular num interesse geral, num interesse de todos, para que a política possa atender as suas necessidades enfim, prevaleçam sobre suas necessidades em detrimento dos demais. Você viu a grande família? Já viram a grande família? Sim? Lembra do Agostinho? O Agostinho é um bom exemplo de demagogia, né? O que faz o Agostinho, por exemplo? O Agostinho, para conseguir o que quer em casa, ele faz o quê? Por exemplo, o ar-condicionado, né? Ele diz que tem um episódio em que ele convence as pessoas que o ar-condicionado não deve ficar na sala, né? Para todos, mas que ele deve ficar no quarto dele, né? Porque o que acontece? Eles querem um neto, enfim, a Bebel, que é a esposa dele, não está conseguindo ter relações porque está muito quente. Ele diz, essa casa será feliz se nós tivermos um neto, né? E para que isso se conclua exatamente, o ar-condicionado precisa ficar aonde? No meu quarto. Percebe? Olha a jogada. Então, para poder, enfim, defender o desejo de ter um ar-condicionado no meu quarto, né? Eu jogo com os benditos. Ah, todos querem aqui ter um neto, né? Então todos colocam o ar-condicionado, ajudem-me a colocar o ar-condicionado no meu quarto, né? Que assim todos serão beneficiados, percebe? Então eu faço o quê? Eu faço interesses de um, porque esse um coloca isso como interesse de todos. Então na democracia, o que se busca são interesses, mas são os interesses particulares, e não interesses de todos. Quando tomo uma atitude na democracia, eu penso somente no meu bem particular, eu não penso no outro, nos interesses do coletivo. Percebe? Entendem isso? Não? Poliscracia. Não, que horas são? Está aqui alguma pergunta? Todas elas existiram. Todas elas existiram na Grécia, sim. A monarquia foi a primeira forma de governo, né? Solon introduz a poliscracia, mas depois que a poliscracia cai no governo alexandrino, você vai ter um momento de aristocracia, onde os melhores cidadãos, né, eleitos pelo povo, vai gerenciar o que é o Estado. A aristocracia foi muito mais forte aonde? Em Esparta. Enquanto Atenas viveu a monarquia, enquanto Atenas viveu a poliscracia, a politeia, né, Esparta vivia a oligarquia, não, desculpa, vivia a aristocracia. As pessoas tinham um critério, quando você chegar a 60 anos, né, você virava o quê? Um dos conselheiros, um dos governantes. Porque você já teria o quê? Maturidade para tomar decisões em nome de todos, né? Você é um aristos, pela idade, pela experiência acumulada, percebe? Pelas virtudes acumuladas que fizeram você viver tanto. Entendem isso? Então o que acontece? Havia, por exemplo, em Esparta, uma aristocracia. Diga. A palavra democracia não sabe o que significa. A palavra, porque Deus significa povo, né? Não é a grega também. Hã? Roma teve democracia, Roma teve república. A república é diferente de democracia. Democracia nós chamamos de governo de todos, né? Que é o que Rousseau vai dar. Quem volta com o conceito é Rousseau, né? Só que Rousseau olha para a democracia e acha que esse conceito é certo, né? E ficou democracia como poliscracia, um movimento democrático. Lembra da vontade geral, a vontade que todos seguem? O que significa? A poliscracia, esses aqui são modos de governo. São modos de governo. Ok? República, a república é um modo de Estado. Isso é inventado pelos romanos. O que é a res pública? A coisa pública. Sabe? O que é a coisa pública? É o governo onde eu vou tomar uma decisão, não para favorecer uma casa, uma classe de nobres ou plebeus. Vou tomar uma decisão que favorece o quê? Todos na cidade. Tudo aquilo que o rei faz, o imperador faz, é coisa pública, res pública. Então eu posso ter uma monarquia, né, para um romano e ser uma república. Né? O monarca faz coisas não para uma classe social, né? Não para plebeus ou para nobres, né? Ou para servos, enfim. Ele faz exatamente o que constrói coisas que são de interesse público. A res pública tem exatamente um conceito, um modo de operação do Estado, que nasceu aqui, né, com os latinos, que é um tipo de modo de operação de como a coisa funcionaria. Né? Eu trabalho, eu faço obras, no intuito de favorecer a todos os cidadãos. Não são obras exclusivas. Perfeito? Fazer uma pergunta? Certo? Eu vou terminar hoje porque nosso amigo professor Cláudio Batista está aqui para falar com vocês. Olha que beleza. O professor Cláudio, que é o catedrático, titular da cadeira, e dará as boas-vindas. Boa noite. Bom, eu normalmente sou responsável por essa disciplina e por conta aí das questões de regimento funcional fui levado a tirar uma licença que é obrigatória depois de 5 anos de exercício funcional, então eu estarei ausente durante os meses de março, abril e maio, o que já é feito para matar o semestre. Eu vim porque normalmente a indicação do professor é a indicação do departamento e a responsabilidade pelo professor que vai substituir é do departamento. Mas no meu caso foi diferente, a indicação do professor é minha. O professor Arthur normalmente já me substituía em caso de ausência nos anos anteriores e por isso eu me senti pessoalmente motivado a vir e dizer que, enfim, que o professor seguirá o programa que é o nosso, tal como eu faria, vai adotar mais ou menos os mesmos critérios de avaliação que eu sempre fiz e que ao longo do semestre o nosso objetivo é oferecer um instrumental que permita a reflexão sobre as coisas da política de forma um pouco mais fluida. No segundo semestre eu estarei de volta e trabalharei com vocês a disciplina de ética, que é a disciplina que primeiro motivou a minha presença aqui na escola. Então eu não sei, eu me coloco à disposição, nem deveria estar aqui, estou oficialmente afastado, mas vim para deixar claro que a presença do Arthur é de minha inteira responsabilidade e eu espero que vocês consigam ao longo desse semestre uma evolução aí intelectiva nessa área do conhecimento que possa justificar a presença dele aqui. Ok? Então, estou à disposição e, infelizmente, só nos encontraremos em agosto. Acho que por hoje você já... Terminou. Então tá bom. Então, boa semana para vocês e até a próxima.